when you're trying to hide how you feel from me. You hate it when I stand. You say you can't resist. So why do you keep your secrets alive? You need to let them die. Confess all your sins to me. You and me tonight.

conferiu mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Conferimos James Harrison, Breakdown, Miley Cyrus, Malibu, Milk and Sugar, Let the Sunshine, Diplo, Hold You Tight, Calvin Harris and Sam Smith, Promises, Grotesque, Lie Machine. Começamos a sequência com Medusa, Peace of Your Heart. No próximo sábado, a partir das 22 horas, na Rio Sul Rádio, mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Não há limites para o bom gosto. A Rio Sul Rádio está perto de você, em qualquer lugar. Meu nome é Kleber Ribeiro e eu ouço a Rio Sul Rádio, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou a Gislaine Fonseca e ouço a Rio Sul Rádio de Santos, São Paulo. Eu sou o Giovanni Afonso e ouço a Rio Sul Rádio, de Governador Valadares, Minas Gerais. Eu sou Esdras Felício e ouço a Rio Sul Rádio, de Joinville, Santa Catarina. Em qualquer lugar, perto de você. Rio Sul Rádio. 10:37. Comindre Mangueiras e Conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. the sky broke in two. I found you dancing alone. And then the room filled up with you in a song we both know. That's when you caught me with your eyes, was sending shivers down my spine. And then you whispered in my ear, you said, I can feel it too. And then you pulled me into you. I can tell you anything. You're the song that I sing tonight. Let the music take us over. We'll fall into forever. I was right, 'cause I got you where all the science and history. Well, nothing's ever stuck with me. But now I'm locked onto you, and I'm holding on to the only thing I know. And now I'm never letting go. Tonight, I got you where I want you, closer. Take us over. We'll fall into forever. All is right, 'cause I got you where I want you tonight. Tonight, the world could fall away, but you and I know we. I want you closer. I can tell you anything.